Ao cair da madrugada no quartel da guarda, senhor general, ao cair da madrugada no quartel da guarda, senhor general, manda embora a sentinela, manda embora e não lhe faça mal. Manda embora a sentinela, manda embora e não lhe faça mal. Ao cair do nevoeiro, senhor brigadeiro, não seja papão. Ao cair do nevoeiro, senhor brigadeiro, não seja papão. Manda embora a sentinela, manda embora a sua posição. Manda embora a sentinela, manda embora a sua posição. Ao cair do céu cinzento lá no regimento, senhor coronel. Ao cair do céu cinzento lá no regimento, senhor coronel. Manda embora a sentinela, manda embora e deixa o seu quartel. Manda embora a sentinela, manda embora e deixa o seu quartel. Ao cair da madrugada, depois da noitada, senhor capitão. Ao cair da madrugada, depois da noitada, senhor capitão. Manda embora a sentinela, manda embora o seu guarda-portão. Manda embora a sentinela, manda embora o seu guarda-portão. Ao cair do sol nascente, venha meu tenente, deixa a prevenção. Ao cair do sol nascente, venha meu tenente, deixa a prevenção. Manda embora a sentinela, manda embora e tira o seu galão. Manda embora a sentinela, manda embora e tira o seu galão. Sargento junto o pelotão. Ao cair do frio vento, primeiro sargento junto o pelotão. Manda embora a sentinela, manda embora e cala o seu canhão. Manda embora a sentinela, manda embora e cala o seu canhão. Ao cair do sol dourado, venha meu soldado, larga o seu punhal. Ao cair do sol dourado, venha meu soldado, larga o seu punhal. Vá-se embora, sentinela, vá-se embora que aí fica mal. Vá-se embora, sentinela, vá-se embora que aí fica mal. Vá-se embora, sentinela, vá-se embora que aí fica mal. Vá-se embora, sentinela, vá-se embora que aí fica mal. Vá-se embora, sentinela, vá-se embora que aí fica mal.